E aí, pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Bis, mais um podcast do site Arte Final. Você já acessou o Arte Final hoje? www.artefinalhq.com.br. Lá tem os episódios anteriores do Pilha de Bis, tem episódio dos Sete Jagunços e muito mais. Eu sou o Marcos e estou mais uma vez com o Vitor Azambuja. E aí, gente? E pela primeira vez aqui no Pilha com o Luigi. Matando com eficiência e dignidade. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Bom, Luigi, fala aí qual vai ser o gibi que nós vamos falar essa semana. Bom, é o Justiceiro, saiu na coleção da Salvato Vermelha, dos heróis mais poderosos da Marvel. É a edição número 24 dessa coleção. Ela republicou Justiceiro Ataca Duas Vezes, de Gary Conway e Ross Andrew. E Círculo de Sangue, Steven Grant e Mike Zeck. Respectivamente, são as duas histórias que, assim, a origem do personagem, né? Lá atrás, na revista do Homem-Aranha. E a minissérie Círculo de Sangue, em 5 edições, que relançou o personagem, assim, e mais ou menos reformatou o personagem para mais ou menos o que a gente conhece hoje em dia, sabe? Inclusive com o visual do Mike Zeck, né? Cara, assim, um dos meus favoritos é Monstro de Última Caçada de Kraven, de Guerras Secretas. É, assim, eu tinha medo de reler esse quadrinho, assim. Ele, a segunda temporada do Demolidor, ele pega um pouco essa... Que a história, essa do Círculo de Sangue, começa na prisão e, de certa forma, ela se aproveita dessa história, sabe? É bem legal, cara. Nessa época, né, com essas histórias, o pessoal fala muito dessas histórias do Justiceiro, mas eu, assim, eu só fui virar fã do Justiceiro mesmo com as histórias do Garth Ennis, né? Eu lembro quando eu colecionava, o Justiceiro saía em Super Aventuras Marvel, aquela fase lá com os desenhos do Romitinha, principalmente. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho do Justiceiro é... E eu nunca... Era sempre uma história que eu pulava. Não é, nunca foi das que me atraíam mais. Você chegou a ler essas edições também? Essas edições mais antigas que o Luigi falou, Vitor? Sim, sim. Comecei a ler o Justiceiro... Eu não me lembro se foi com Super Aventuras Marvel nessa fase aí que você pulava. Eu tenho boas lembranças dessas histórias da Super Aventura Marvel, porque não é um justiceiro puramente psicopata que dá tiro em todo mundo. Ele é um cara que é um estrategista, ele se disfarça, ele planeja, ele investiga, ele vai atrás dos cabeças, dos chefes, né? Ele não é só um cara que sai por aí mandando bala. E eu herdei algumas edições, várias edições, na verdade, do Justiceiro do meu primo. Um primo mais velho que eu tenho que mora em outra cidade, que ele tava se fazendo a coleção e ele me deu. E ele tinha aquela minissérie do... Também do Steve Grant, do Zack, O Retorno ao Grande Nada, que era um graphic. Ele tinha essa história do Círculo de Sangue numa Justiceiro especial, número 1, que a Abril lançou. Que não tinha nada na capa, acho que só tava Justiceiro escrito, né? E ele tinha algumas edições do Justiceiro que eu nunca mais vi, que eram em formato magazine. Mesmo o formato da Espada Selvagem do Conan. O Justiceiro em preto e branco, com papel jornal. Eu até na época eu não entendia por que que tinha saído assim as histórias do Justiceiro. Depois que eu fui descobrir que esse formato magazine, ele não entrava no Comic Code Authority, né? Não tinha censura. Imagino que seja por isso que a Marvel fez uma experiência de lançar algumas histórias assim. Eu gosto desse Justiceiro. Justiceiro dessa fase. Aí fiquei uns anos sem ler. Não, minto. Eu li até a fase do Justiceiro, o Homem da Máfia, que ele vai... Que ele vira capa de uma família mafiosa, que já era uma fase bem ruim do Justiceiro. Ele de rabo de cavalo, né? Isso, Justiceiro de rabo de cavalo. Nossa, aí é horrível. Ele mata o Microchip em algum momento. Ele briga com o Microchip e ele acaba matando o Microchip. O Microchip trai ele, uma coisa assim. Aí ele vira mafioso. Li aquela fase do Justiceiro Anjo. Nossa. Aí, cara, você não precisava citar isso aqui, não, velho. E aí, eu acho que as últimas coisas que eu li foi a fase do Garth Ennis. Depois não tô lembrando de ter lido nada que veio depois do Garth Ennis, exceto algumas histórias perdidas com crossover, né, com os outros heróis. Cara, o Justiceiro, assim, nem tanto assim em termos de história, assim, você pegar você tem uma história clássica, uma história icônica e tal, mas assim, o Justiceiro, de certa forma, assim, como um ícone, como o personagem bruto, assim, nesse formato, é meu personagem favorito na Marvel, cara. E eu peguei essa história Círculo de Sangue em Super Aventuras Marvel, e depois ela foi compilada nesse especial que você falou, pela Abril, saiu aqui em junho de 90, E essa história do Justiceiro Especial é bem interessante, que ela... Na verdade, eu acho a compilação melhor do que essa da Salvato Vermelha, porque ela tem umas histórias do ele como coadjuvante no Homem-Aranha, que tem a história do julgamento dele, que ele não quer ser julgado como um louco, sabe? Ele quer condená-lo. Ele diz, não, mas ele é louco, tal, é inimputável. E tem uma história assim que ele lembra muito esse tipo de coisa que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, né? Do metralhador de Manderley Bay, né? Que ele fica em cima de um prédio lá, atirando a esmo, assim, em pessoas que, por exemplo, jogavam o lixo na lata do lixo, ou briga de casal, assim, conjugal, sabe? Assim, qualquer desvio, assim, de conduta, que não necessariamente fosse crime, um crime, assim, doloso, alguma coisa nesse sentido, ele matava, assim, sabe? Quer dizer, ele tinha essa faceta psicopata. Essa história do círculo de sangue, que o do Steven Grant e Mike Zack, ele, de certa forma, ele faz uma filtragem no personagem, sabe? Transforma ele mais num anti-herói, assim. Ele começa mesmo como vilão, né? Nessa história do Homem-Aranha. E, cara, eu segui, virei fã quando li essa história originalmente. Essa série que foi no formato magazine já era do Carl Potts, que foi editor no Círculo de Sangue, que relançou o personagem. E tinha lançado o Jim Lee, né? O Jim Lee que fazia arte, assim, cara. E pronto, aí o Justiceiro, nessa fase me pegou, cara, que era o Justiceiro botinhas branca, luvinhas branca, com aquela faixa na cabeça branca. Aquilo é muito bom. Recentemente eu comprei, bicho, um encadernado, saiu aqui. Aqui não, saiu lá fora nos Estados Unidos, que reúne essa fase The Punisher War Journal, do Carl Potts e Jim Lee. Um catatal que reúne essa série de 88, da 1 a 19, Punisher Anual número 2. Jim Lee aqui, cara, já com o pé na porta. Cara, muito, uma edição muito boa. Foi um pouco cara, mas, cara, eu sou muito fã disso aqui. E eu desisti. Isso aqui talvez não saia aqui no Brasil. Foi lançado agora aquele Paladinos Marvel, né? A coleção histórica Marvel. E eu acho um desserviço essa coleção em específico. Porque você pegar o Demolidor, você pegar o Justiceiro, assim, esses personagens poderiam ter suas próprias coleções históricas, sabe? Inclusive, republicar esse material do Círculo de Sangue. O Vitor, alguns pilhas atrás, comentou a idiotice de publicar isso na Salvato Vermelho e publicar o mesmo material na CHM. Na verdade, acabou não entrando, foi na mesma gravação do Red Sun. A gente comentou, né, que eu nunca tinha visto dois encadernados com... diferentes, com exatamente o mesmo material, praticamente no mesmo mês ou com poucos meses de distância, porque eu até ia falar isso. Esse material tá na Salvati capa vermelha, mas se você quiser gastar menos, você compra aí a coleção histórica Paladinos Marvel 4, que é dedicada ao Justiceiro, que é exatamente o mesmo material. As duas histórias que saíram com Homem-Aranha e o Círculo de Sangue. Olha, essa aí a Panini merece um prêmio, viu? Como eu disse, o personagem eu acho que sustenta uma própria coleção histórica Marvel. E recentemente a do Wolverine, assim, que pra mim foi a melhor coleção histórica até agora lançada, tem umas formatações dessa coleção que é muito esquizofrênica. Os caras escolhem umas coisas que não combinam, sabe? Cara, isso me incomoda muito meu toque. Aí o cara poder lançar uma coleção histórica Marvel dessa com esse quadrinho mesmo que eu falei, do Carl Potts e Jim Lee, sabe? Que era muito bom isso aqui, cara. Começa a trabalhar isso aí, o Microchip, né? Como fornecedor de inteligência, de armas pra ele, sabe? Mas assim, você falou que a mesma edição tem... Eu lembrei de uma coisa, cara. Eu tava lendo essa... Tava comparando essa minha edição do Justiceiro Especial, da Abril, em formatinho. Aí tem uma cena lá do... Quando eles estão na rebelião, na fuga lá. Aí um dos guardas lá tá feito como refém. Ele diz pro cara lá, por favor, não me mate. Aí na edição da Panini, da nova tradução, da Salvati, eles, cara, eu tenho filhos e tal. Aí nessa edição do Justiceiro Especial da Abril, o cara pegaram e botaram, enfeitaram esse balão e botaram. Eu, cara, não mata, eu tenho 8 filhos. Maravilhas da tradução portuguesa. Não é só a tradução, é uma adaptação. Às vezes o negócio fica legal, às vezes fica cagado, mas deixa mais divertido de qualquer forma, né? Pra quem é novinho, vou fazer um jabá pra um outro podcast, tá? Mas tem uma edição do Confins do Universo muito bacana com o JP Martins que fala exatamente sobre esse tipo de coisa. O JP, ele tinha o hábito de... O JP é um tradutor histórico da época da Abril ainda, né? E ele tinha o hábito de querer reescrever ou ser coautor das histórias, né? Então tem coisas maravilhosas, né? E além de ser coautor, ele tem aquela tara de ser personagem, né? Sempre tinha um coadjuvante ali que era o JP, né? Sim, sim. JP é o Figa, né? Esse é o melhor episódio do Confins, cara. E se a gente forçar a barra um pouquinho, você vê a tradução de Justiceiro e Punisher, acho que ficaria esquisito, né? Punidor, né? Acho que Justiceiro sai melhor, sabe? É mais simplista, mas acho que é bem melhor, né? Não, uma ótima tradução. Poderia ser o Vigilante, mas ele ia ter graça e ia confundir com aquele personagem dos Titãs lá. E sobre a história em si, vocês acham que ela definiu bem o personagem, tanto nesse Retorno ao Grande Nada quanto ao Círculo de Sangue? Ela captura bem a essência do personagem ou foi talvez uma leitura diferente do Justiceiro? Eu acho que esse foi o ponto de virada para o Justiceiro se afastar um pouco dos heróis do universo Marvel e ser um personagem solo, né? E ele funciona melhor assim. Até hoje eu não gosto das histórias do Justiceiro que acabam envolvendo os outros heróis da Marvel, até porque eu acho muito ridículo quando o Homem-Aranha e o Demolidor encontram o Justiceiro e não tentam prender ele, né? O cara é um assassino psicopata. Como personagem eu gosto dele, mas ele é um assassino psicopata, tinha que estar na cadeia, no mínimo. E aí aparece lá todos os heróis da Marvel junto com ele e ninguém quer prender esse filho da puta, né? Então eu acho que essas histórias do Grant e do Zack, além de serem muito boas, principalmente pela arte do Zack, né, que é fantástico, elas têm essa vantagem de ter colocado o Justiceiro fora do universo Marvel, que depois a Marvel viria de novo a fazer isso com o Justiceiro Max, né? Mas não é nada inédito. Cara, eu acho que esse personagem Justiceiro, assim, ele é um... Ele, a natureza dele sempre foi um outsider, né? Porque ele é um personagem que a origem dele tá conectada com um conflito bem polêmico, que foi o do Vietnã. Esse conflito dá muita bagagem ao que o personagem é, sabe? Assim, a Marvel tem essa mania de vez em quando atualizar os personagens, mudar o conflito histórico, por exemplo, botar um personagem que tem algum contato com a guerra, botar o Afeganistão, a guerra do Kuwait, alguma coisa assim, sabe? E essa Justiceiro já passou por esse tipo de formatação e eu acho que não combina, sabe? Tanto que eu acho que a versão mais feliz do personagem até hoje, o Max falou ainda agora, é o Justiceiro Max, que ele apresenta o personagem, ele... É assim, bem velho mesmo, assim, ele veterano da guerra mesmo, ele já tá na casa dos 60 mesmo, você percebe que é um personagem, é um homem de ferro mesmo, cara gigante, assim, forte, mas assim, ele envelhecido mesmo, sabe? Ele tá nos últimos momentos dele, da carreira dele. E eu gosto de personagem nesse sentido, sabe? Eu acho que ele não combina com o universo Marvel especificamente, mas eu acho que ele é como de certa forma, um John Constantine. É como você tirar o John Constantine de Hellblazer da Vertigo e converter ele num personagem no universo DC. Eu acho que é um downgrade, é um personagem. Eu acho que tem que deixar ele à parte. Assim, claro, ele pode fazer algumas interações com outros personagens, mas eu prefiro ele assim, em apartado. No universo Max, o Justiceiro, as interações que ele tem é com o Nick Fury, né? E são fantásticas, né? Mas é um Nick Fury, tipo um senhor da guerra. Assim. Ele não, eu posso estar enganado, mas em nenhum momento ele cita Shield, alguma coisa nesse sentido. Ele é um agente do governo, assim, acho, da CIA e tal. E eu prefiro o Justiceiro assim, cara. Se fosse pra colocar ele no universo Marvel, eu colocava ele como um personagem apartado. Que, sabe, esse vigilante atuou nessa época em específico, pronto, o cara morreu, pronto, assim, nesses anos 70, anos 80, num boom da violência em Nova York e tal, mas assim, não sei, sabe, eu tenho essa impressão, eu gosto muito do personagem e gosto quando ele interage com outros personagens, eu acho fantástico aquela interação dele em Guerra Civil, né? Ele salvando um Homem-Aranha, ele invadindo o edifício Baxter. É um personagem assim que eu acho que ele funciona melhor quando algum autor tem uma ideia boa pra trabalhar ele, assim, e entregar uma boa história, assim, não ter uma série mensal longínqua, sabe? Eu ia citar a Guerra Civil como uma interação boa do Justiceiro no universo Marvel, porque realmente é muito bem escrito. Tem algumas que funcionam, no geral eu acho que não funcionam, mas tem algumas que funcionam, admito. Mas Guerra Civil, pra mim, é a minha favorita justamente por causa daquela surra que o Capitão América dá nele, né? Aquela cena, pra mim, é antológica. Cara, e a fala do... Acho que é do... não lembro quem era, acho que foi o Homem-Aranha, que ele disse que eles são o mesmo cara, guerras diferentes. Porra, aquilo é foda, velho. Não, ele é um personagem que, de certa forma, ele é um psicopata porque ele mata indiscriminadamente, mas ele mata criminosos, ele tem um código de honra. Então, ele como você falou, ele não vai perseguir o Homem-Aranha. Quando puder, ele vai ajudar o Homem-Aranha, sabe? Não vai fazer nada pra machucar uma pessoa de bem, mas ele não, o código dele não combina com os outros heróis, principalmente quem bate nele é o Capitão América, né? É, porque eles aceitam ele na equipe e aí ele acaba matando um criminoso e não, você não tá entendendo, as regras não são essas, né? Cara, depende do referencial adotado, bicho. Quando ele é escrito por Garth Ennis, Garth Ennis de vez em quando faz umas pegadinhas, né? Tem uma história que o Justiceiro passa um rolo compressor no Wolverine, né? É um negócio bem papalego, né? Na série Knights. Do Marvel Knights, né? Naquele segundo volume escrito pelo Garth Ennis. Eu também ia citar essa interação na Guerra Civil, e é interessante pelo seguinte: o Capitão América acaba admitindo o Justiceiro na equipe porque eles estão em guerra. Então fala assim: não, a gente precisa de um cara como o Frank na nossa equipe porque a gente tá em guerra. Só que aí ele age efetivamente como numa guerra, ele mata o adversário. Nesse caso, ele seria talvez julgado por crime de guerra, porque os adversários tinham se rendido, né, e ele executou eles mesmo assim. Nessa história, depois que o Justiceiro mata esses vilões, que o Capitão América dá uma surra nele, ele não reage, porque ele vê o Capitão América meio que como um ídolo, né? Porque é um soldado, seria o ideal do que o Justiceiro gostaria de ser se não tivesse acontecido toda a merda que aconteceu na família dele, né? Por exemplo, eu gosto até do Rick Remender, sabe? Que ele transforma aquela história do Franken Castler. Assim, a ideia é abominável, né? Você transformar o Frank num Frankenstein, né? Mas a história, cara, é bem divertida, né? É bem divertida. Eu gosto atualmente dessa história dele usar, por exemplo, a armadura do Máquina de Combate, né? Ali, tá saindo agora lá nos Estados Unidos, ou vai começar a sair ele usando a armadura do Máquina de Combate. Eu acho, assim, que, sabe, é essa iniciativa da Marvel, assim, de misturar o personagem, assim, de colocar terrenos mais fantasiosos, é pra tirar justamente essa ideia que o cara é um assassino em massa, é um psicopata ele, um Manhunter mesmo. Talvez ele não se difira nada desses maníacos, né, esses metralhadores, assim, e tal. Cara, tem uma passagem, por exemplo, que ilustra bem isso aí, que eu até mostrei pra vocês no grupo, assim, eu tava dando uma pesquisada. Aquele filme de 88 do Dolph Lundgren, que o cara, pô, cara de craqueiro mesmo, de tuberculoso, e aí tem uma cena lá que ele tá preso. Aí o Lawis Gossett Jr., nesse filme ele era parceiro dele, ele era policial. O Lawis Gossett Jr. chega lá na cela dele, aí chega bem próximo dele: o que você pensa de 125 assassinatos em 5 anos? Aí o Frank diz: trabalho em progresso. Cara, o cara não é normal, né? Aí, quer dizer, eu acho que a Marvel usa desses subterfúgios para o fandom ou para o novo leitor, o novo fã do personagem, ter mais simpatia com ele, sabe? E assim, você falou essa interação com outros personagens, eu gosto muito. Eu tava, antes você tinha saído ainda agora para necessidades naturais, você ainda entrar no ar. Do Grandes Heróis Marvel 15 e 16, saiu aqui pela Panini em 2012, que é Universo Marvel vs Justiceiro, que é com a arte do Goran Parlov, melhor discípulo do Mike Zeck. Cara, eu sou fanático pela arte desse croata. Desenha muito mesmo. Desenha muito, cara, muito. Ele começou lá em Mágico Vento, né? E, cara, é muito boa essa história. Coloca o Frank, é como se fosse o Justiceiro, né, dentro daquela perspectiva daquele filme do Will Smith, como é o nome? Que ele tá sozinho em Nova York. Eu Sou a Lenda. Pronto. Cara, é mais ou menos assim, os personagens Marvel meio que viram canibais, tem uma doença lá, e ele meio que imune a essa doença, sabe? E ele fica caçando esses personagens Marvel. E, cara, tem uma sequência lá que ele mata o Hulk. Somente o Hulk. Ele pega uma garra do Wolverine e coloca na ponta de uma flecha. Ele atira e acerta no olho do Hulk. Mata o Hulk, cara. É muito bom essa série. O Deadpool fica perseguindo ele, sabe? E ele fica esquartejando. Toda vez que ele luta com o Deadpool, ele esquarteja o Deadpool e coloca ele em vários lugares diferentes, sabe? E ele sempre volta, sabe? É uma história bem legal, bem divertida, sabe? E me diz uma coisa. Com tudo que tá acontecendo hoje no mundo, principalmente nos Estados Unidos, a gente teve recentemente aquele massacre em Las Vegas, que até adiou a estreia do seriado do Justiceiro no Netflix, não teve painel, ia ter um painel do Justiceiro na New York Comic Con, isso foi cancelado por conta desse massacre. Recentemente no Brasil tivemos também, lá em Goiânia, teve uma situação de tiroteio dentro de escola. Vocês acham que um personagem como o Justiceiro, nos dias de hoje, com tudo isso que acontece no mundo real, ainda pode ser trabalhado de uma forma que não fique ofensiva, ou os autores têm que aliviar muito, têm que tirar muito o pé para poder o negócio sair? Eu acho que o Justiceiro, ele nunca foi criado para ser um personagem idolatrado. Desde essas histórias dele de origem com o Homem-Aranha, do Jerry Conway e do Rosandrew, ele é mostrado como um vilão. Ele não é visto como um cara normal, saudável. Ele serve um pouco como uma crítica social. Claro que tem um equilíbrio muito difícil entre a questão da crítica social e a glamorização da violência, só que aí o Justiceiro não tá sozinho nesse tipo de coisa. Qualquer filme de Hollywood, de certa forma, glamoriza um pouco a violência. Eu acho que o universo Marvel cinematográfico é um exemplo disso, né? Os personagens da Marvel no cinema, com raríssimas exceções, eles não têm nenhuma preocupação com a destruição que eles estão causando, com quem tá sendo pego no fogo cruzado. Eles aparecem matando seres vivos, né, inteligentes, no caso. Primeiro Vingadores, eles matam quase uma raça inteira de alienígenas, né? Então, acho que o Justiceiro não tá sozinho nisso. Eu acho assim, ó, os autores não devem aliviar, porque isso não é uma coisa que, aconteceu este ano um massacre no... Não devem, eu quero dizer, não é uma tendência. Porque aconteceu esse ano um massacre lá em Las Vegas. Não, isso acontece nos Estados Unidos praticamente todo mês. Uns maiores, outros menores, alguns ganham mais visibilidade, outros não ganham tanto, porque os Estados Unidos têm um problema sério com armas. É uma cultura que gira em torno do armamentismo, né? O país é praticamente fundado nisso. Isso tanto na política interna quanto externa deles é muito difícil eles se livrarem. Eles talvez não existissem como eles existem hoje se não fosse por isso. E quando você tem muita arma na rua, você acaba deixando uma arma cair na mão de um maluco, e o maluco vai e faz uma coisa dessas, como aconteceu agora em Goiânia, que o menino tinha acesso à arma porque a mãe era policial e ele pegou a arma da mãe. Então eu acho que não vai acontecer os autores tirarem o pé, porque os Estados Unidos parecem meio anestesiados a esse tipo de coisa. E serve um pouco um personagem como o Justiceiro como uma catarse, né? Uma forma de você mostrar, olha, armas servem para matar bandidos e não pessoas inocentes, né? Porque, como a gente falou, o Justiceiro tem isso, ele mata um monte de gente, mas é tudo bandido. Ele nunca aparece ele dando uma bala perdida num inocente, né? Então eu acho que ele serve um pouco até para aliviar esse tipo de sentimento nos Estados Unidos. De certa forma, como eu falei ainda agora, a Marvel, assim, também distancia o personagem de cenários mais realistas ultimamente, né? Porque na versão Marvel Max tem tráfico de órgãos, tem tráfico de crianças, tem conflitos regionais, assim, tem muita coisa pontual, sabe? E assim, você colocar o Justiceiro, por exemplo, na armadura de um máquina de combate, de certa forma é tirar o foco do personagem mais realista para um negócio mais... espalhafatoso, né? Mas assim, o personagem, de certa forma, ele é até um ícone dentro das Forças Armadas, né? Não raro você ver os soldados norte-americanos com a caveira, né, de Justiceiro. Parece que ele tem uma grande aceitação pelos soldados, né? Porque, claro, ele tem um passado de fuzileiro naval, né? Inclusive, tem uma história que homenageia isso, que é recentemente do Nathan Edmondson com o Mitch Gerads, que o Justiceiro, ele vai numa missão, não lembro se era, acho que era no Afeganistão, uma coisa, guerra ao terrorismo. E, cara, os personagens, os soldados, cara, são fanáticos pelo Justiceiro. E, de certa forma, isso acontece, né, como eu disse agora, na realidade, sabe? Porque as Forças Armadas americanas sempre teve uma relação, assim, com os quadrinhos, né? Desde o tempo do Sargento Rock, né? Do Nick Fury e seus Howling Commandos. Parece que o Justiceiro faz parte disso agora, né? Parece que o soldado gosta de ler as histórias dele, sabe? Parece que se identifica, né? Na verdade, a origem das histórias em quadrinhos, super-heróis, como a gente conhece hoje, ela se deve muito às Forças Armadas. Eles eram uma diversão barata que era produzido na época da escassez da guerra, né? Tanto para consumo pelas pessoas dentro dos Estados Unidos, que tinha pouco dinheiro, as pessoas eram incentivadas a poupar, e o gibi era uma coisa barata, era uma das poucas diversões que as pessoas, principalmente as crianças, tinham acesso. E eles eram mandados também pro front para entreter os soldados, né? Aquilo que a gente vê no filme do Capitão América, acho que aparece um pouco dos soldados lendo o gibi para se motivar, isso era real, né? Tem mesmo uma ligação direta dos quadrinhos, dos cómics com a questão da guerra nos Estados Unidos. Mas até eu queria fazer um comentário rápido, assim, que você falou. Como é que vocês lidam com essa... com gostar do Justiceiro? Eu, por exemplo, eu gosto do personagem, é um dos personagens mais antigos que eu leio, assim, mas eu sempre tive muito claro que ele é um personagem de ficção, que nada do que ele faz pode ser... ele não é aquele personagem que vai servir de exemplo, como um Batman, como um Homem-Aranha, que você pode tomar alguma coisa de valores pra sua vida, né? Eu evito, por exemplo, usar o símbolo do Justiceiro, você vê muito em loja hoje em dia, né? A camiseta preta com a caveira, eu não compro, não uso, por hipocrisia. Eu uso. Não, mas é. E vou pra faculdade com ela, cara, com meus alunos. Mas sabe que não é por hipocrisia, não é pra ficar no armário, é mais pra não passar uma imagem de que eu sou um cara que apoia esse tipo de coisa, né? Eu gosto do personagem, não vou negar, quem vier aqui em casa vai ver a coleção, quem ouviu o Pilha também, mas eu não acho legal essa... não é um símbolo que eu queira ostentar, sabe? Não é uma coisa que eu acho que tenha que servir de panfleto pra nada. Não, não sei se vocês têm essa relação. Vocês acabaram falando que não, né? Não tem esse... Não, eu até concordo com você. Eu tenho essa consciência também de que é um personagem de ficção, que ele não serve de exemplo também. Mas, assim, eu... particularmente não tenho, eu tenho também a camisa, não tenho problema de usá-la. Agora sim, eu tenho amigos que têm ele como exemplo. Que, por exemplo, não gosta do Batman porque acha que o Batman passa muita mão na cabeça dos vilões. E o Justiceiro é que é legal porque o Justiceiro mete uma bala na cabeça e pronto, resolvido o problema. Que se o Batman tivesse as bolas que o Justiceiro tem, o Coringa não tava mais aí, não tinha feito tudo isso, enfim. Cara, de certa forma, o personagem é uma extrapolação da origem do Batman, né? Porque o Bruce, ele perdeu logo cedo os pais, né? Vítima de violência também, no assassinato. E o Frank no Central Park, né? Garth Ennis, ele foi um pouquinho mais longe, disse que foi lá no conflito do Vietnã, a guerra, assim, esse vigor, assim, já tava lá dentro dele, né? Assim, essa necessidade de estar sempre guerreando, né? A morte da família dele é uma desculpa para ele continuar essa guerra, né? Porque ele quando ele volta do Vietnã, ele foi dispensado do serviço, né? Leva pra ser essa guerra, assim, porque ele gosta da guerra, né? Isso foi bem retratado naquela minissérie Born, né? No Isso. Que é, acho que é do Garth Ennis também, né? Exatamente. Na última semana, na última sexta, a série ficou disponível lá no Netflix, né? E a gente escolheu o Justiceiro, não foi por coincidência, né? Foi justamente por causa da série do Netflix. A gente queria fazer esse link. Eu acho que o Ludwig falou bem. Ele é o Batman adulto, né? O Batman, ele perde os pais vítima de violência criança e, de certa forma, os valores dele são mais antiquados, até um pouco ingênuos, essa coisa de não matar. Isso pode ser visto como uma criança tentando fazer justiça, que acredita que dá pra fazer sem matar ninguém, né? O Justiceiro já é o cara, aquele cínico, que só vê... é um soldado, né? Você tem que se livrar do inimigo, você mata o inimigo, você não prende ele, né? Agora, o que me impressiona, Vitor, é que uma origem tão básica, tão simples, assim, como eles conseguem, assim, problematizar, como conseguem enfeitar, como conseguem, assim, sei lá, estragar essa origem, porque é muito minimalista, cara. E isso, assim, tá desde o começo do personagem, cara. Se você pegar, por exemplo, o filme de 89, com Dolph Lundgren, é uma porcaria. Mas, assim, o cara é um policial, perde a família em outras circunstâncias. Aí, no filme de 2004, que eu acho até bom se você descartar a hora inicial, né, que eles fazem um verdadeiro genocídio a árvore biológica todinha dos Kessler é morta, né, mata até o cachorro. Mata até o cachorro, cara. É complicado, sabe? Assim, o filme de 2008, da Alexander, é mais fiel. Quando, como eu disse ainda agora, pronto, ele com Thomas Jane, é muito bom quando ele começa a ser o justiceiro mesmo, assim. Essa história de origem dele quando passa, que é ridícula. Quando começa mesmo, pô, é fantástico o filme, assim. Eu acho legal pra caramba quando ele reproduz aquela sequência do Bem-vindo de Volta, Franco. Ele vai morar num prédio, né, e tem interação com aqueles moradores. A luta dele com o Russo, cara, é sensacional, cara. Aquela música, aquela operazinha tocando no fundo lá e o inferno comendo dentro daquele apartamento, aquela quebradeira, toma gene bem pra cacete, velho. Porque, cara, eu gosto de Joel Betal, eu gosto do Ray Stevenson, mas pra mim o justiceiro, assim, que merecia estar ainda aí era esse cara. Ele podia ter, pra mim, ele tinha tanto potencial quanto o Hugh Jackman, pra que fez agora com o Wolverine. Pô, o cara fez treinamento com militares, passou 3 meses treinando, virou um fã obcecado de justiceiro, bicho, lê até hoje, cara. Ele, depois desse filme, ainda fez um curta-metragem, tem no YouTube ele na lavanderia. Cara, ele tava ali, ele vestiu a cara do Frank, sabe? De certa forma, ele até parece com o personagem das capas do Team Bradstreet. Enfim, eu torci muito pro cara voltar, pra fizesse um roteiro, um filme decente pra ele. Mas o filme Justiceiro, cara, esse de 2004, pra mim, assim, pelo menos essa segunda metade do filme era o ideal. Mesmo que, tudo bem, vamos deixar de outra volta de lado, mas esse, um personagem, pra mim, era aquele, sabe? E eu acho que deveria ser nesse sentido a série, sabe? Vou intervir só pra dizer que eu concordo. Eu gosto muito desse filme do Thomas Jane. Gosto muito do Thomas Jane e concordo com você. Faz um edit no filme, tira tudo que aparece de outra volta, toda a parte da história que gira em torno de outra volta. Deixa só o justiceiro nessas lutas boss fight, aquele com o Russo, com aquele outro cara, o Johnny Crash também, que toca violão pra ele. Acho aquilo muito legal, muito bem feito. Eu concordo com você, eu tava torcendo pro Thomas Jane. Gosto do Bernthal, gosto um pouco do filme que você citou, do Ray Stevenson, o Zona de Guerra, né? Porque não é um bom filme, mas é o mais fiel aos quadrinhos, né? Mas eu acho legal. E, aliás, só vou deixar uma sugestão de tema para um próximo podcast. A gente já falou um pouco de videogames, mas nessa época do filme saiu um jogo do Justiceiro para PC, que chamava The Punisher mesmo, com o roteiro do Garth Ennis. Cara, eu lembro disso. Quem ainda não jogou esse jogo, procura, vê se tem no Steam, vê se tem no Pirate Bay para baixar. Depois você compra quando achar, tá? Vitor, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, esse jogo, mas sendo lá que você tem que fazer a tortura pra extrair informação do... era a polêmica do jogo, que você tinha um modo tortura. Em várias fases específicas do jogo, você tinha essa função em que você tinha que extrair informação. Você podia fazer uma tortura leve ou uma tortura mais barra pesada, interação com o cenário. Cara, assim, ó, é uma catarse, né? Não é, como eu tava dizendo, mas não é uma coisa pra você levar a sério, levar pra sua vida como um estilo de vida. Como videogame de violento. E nada é mais violento do que videogame, né? Que morre personagem aos milhares, né? Muito mais que qualquer filme. Como videogame era excelente. Essa questão de tortura, eu lembrei de uma cena que tem nesse filme de 2004, mas ela é original daquela Grandes Heróis Marvel número 50, da Abril, que é do Chuck Dixon e do John Romita Jr. Eu acho sensacional aquela história, que o Frank, ele se infiltra na máfia, mas antes disso ele vai torturar um capangazinho lá, aí o cara tá lá amarrado na corrente lá, de cabeça pra baixo. Aí o Frank tá no fundo lá, mexendo no maçarico lá e tal, e o cara tá vendo, sabe, ele derretendo o maçarico numa mão, aí assim, só, tô derretendo o maçarico aqui e tal. Aí ele pega, tá com um picolé na outra, só que o cara tá de costas. Aí ele pega o picolé e coloca nas costas do cara. Aí esse cara tá gelado, não, é o maçarico queimando a sua. Você sente meio gelado. Aí o cara, ai, ai, ai, ai, ai, sabe? E é só que ele tá com uma. Isso aí, fazendo isso aí. Um bife, né? Um bife pra ele. Ele comeu. Tá no filme, né? Isso aí tá no filme, tá no do filme. Thomas, cara, é sensacional essa cena, velho. O Thomas Jane é o justiceiro mais light no filme, né? Até por isso que foi meio criticado, né? Porque saiu. E aí fizeram o Ray Stevenson metralhando todo mundo, né? E é engraçado que, assim, apesar disso, eu acho que o justiceiro talvez seja um dos personagens melhor caracterizados, assim, fisicamente. Todas as adaptações, porque mesmo a do Dolph Lundgren, ele pintou o cabelo de preto, só não tem a caveira no peito. Mas ele pode se passar muito bem por um Frank Castle. O Thomas Jane, eu acho que pra mim é o que fica mais parecido com o personagem dos quadrinhos, apesar do filme. O Ray Stevenson também, ele aparenta até ser um pouco mais velho, então até encaixaria bem como um justiceiro Max. E o Joe Bernthal também ficou muito bem, ficou com aquela cara de psicopata que o justiceiro tem, né? É o mais fácil, né? Um maluco de preto com uma arma na mão. Mas mesmo assim eles ainda conseguem cagar, viu? Cara, só tem mais uma cena que eu queria comentar nesse do Justiceiro de 2004. É a cena que ele tá lá, quando ele decide começar a guerra ao crime, ele tá lá no carro. Tá lá tunando o carro dele lá na frente do prédio. Aliás, acho que era nos fundos do prédio lá. Esse cara colocando umas blindagens. O caralho, esse carro da porra. Fazendo tipo um Batmóvel pra ele, sabe? Aí ele vai, depois ele sai, vai numa lanchonete. Aí chega um cara, parece o... É o Johnny Cash. É, o Johnny Cash. Ele parece o Johnny Cash. Aí toca uma balada pra ele lá. O nome dele no filme é Johnny Cash, de batida. É, cara. Aí... aí começa uma troca de tiro, ele pega esse carro, bicho. A primeira curva que ele pega esse carro, o carro capota. Cara, esse filme é assim, ele é um filme ruim bom, sabe, velho? É, eu sou fã. Quando tá passando na TV, eu assisto de novo. Pois é, e depois de toda essa catarse em cima do Justiceiro, nós liberamos toda a nossa fúria psicopática aqui nesse podcast. Eu acho que por hoje chega. Vitor, valeu. Eu que agradeço. Justiça pra vocês. Luigi, valeu, apareça sempre, viu? Valeu. Se querem a paz, preparem-se para a guerra. É isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um abraço, tchau.